longe de mim. Sinceramente te peço, esquece tu que eu também esqueço o nosso amor infeliz. Foge de mim, porque jamais compreendes que eu não sou quem tu pretendes, e assim não serás feliz. Foge de mim, porque ao sofrer e ao penar, a isto chamas amar, e eu não quero amar assim. E se algum dia te encontrar sem carinho, qual errante num caminho agreste e triste sem fim, volta aos meus braços, aos meus afetos leais, e verás que nunca mais foges de mim. Foge de mim, se a tua forte vontade é trocares nossa amizade por outro afeto qualquer. Foge de mim, porque a saudade é só minha, e se és mais feliz sozinha e só te vejas mulher, foge de mim, para onde eu nunca te veja. Foge, que Deus te proteja e ao meu desgosto dê fim. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, e verás que nunca mais, nunca mais foges de mim.